Queridos, eu tinha prometido que ia dar sequência numa mensagem aqui das quatro fases na vida de um líder do reino. Amém. Na vida de um reino, na visão do MDA, e falei sobre a reprodução de vida no reino. Eu ia dar sequência hoje, mas eu fiquei assim meio incomodado desde a minha saída lá do hotel. E Deus confirmou com o pastor Genildo. Quando eu falei, pastor, eu tenho dois assuntos aqui, até agora o Espírito Santo não me falou, não me confirmou, para me dar essa sequência aqui. E quando o Genildo falou, tinha confirmado com aquilo que eu estava cismando, que a voz do Espírito Santo é tão meiga, que a gente está acostumado a ouvir aquelas microfonadas assim bem alto, né? E ele falou assim, a consolidação é a necessidade muito grande da igreja local. E aí, nós vamos deixar para amanhã, pela manhã, a sequência da mensagem. E aí nós vamos falar sobre consolidação. Inclusive, eu já compartilhei aqui, muitos já me ouviram falar sobre esse assunto, consolidação, mas eu quero vestir outra roupa dessa consolidação. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque, na verdade, para ser bem sincero com vocês, é o meu sermão predileto, é aquilo que eu faço todos os dias. Sem isso lá, a igreja não estaria daquele tamanho. É toda semana, e é uma atenção tão grande para a consolidação, que eu fiz um investimento, financeiro, colocando pessoas tempo integral para cuidar da consolidação, de todos os detalhes. Um investimento com funcionários, só para trabalhar na sala, a consolidação, não aos domingos, no meio da semana. Nós temos aproximadamente 8 funcionários. Se nós acreditamos que vidas, cada uma delas vale mais do que o mundo inteiro, então eu estou em dívida ainda com esse investimento. Eu preciso investir muito mais. Nós investimos empiriquitando a igreja, né? Fazendo tanta coisa, e às vezes, aquilo que vai ser eterno e vai estar junto com a gente lá no céu, a gente acha que tem que vir de graça. E aí eu resolvi investir. A consolidação, eu começo a ficar atento, a mexer, a partir de domingo, nas conversões. E a coisa é muito sutil, o capeta é muito sutil, que sutilmente, se nós não tivermos ligado com aquilo que está acontecendo na igreja, acerca da consolidação, as coisas vão subtraindo, as estratégias vão subtraindo, vão sumindo, e de repente você se encontra em uma estratégia paraguaia, que não é mais original, né? Aí a gente não sabe por que não está acontecendo o que acontecia antes. Eu sou muito cauteloso para fazer uma inovação. O meu carro é muito grande. O meu carro, para fazer uma inovação, é igual a carreta aí na BR. Se a carreta entrar na BR, ela só sai se tiver um retorno, e um retorno bem adequado para ela, senão ela vai ter que ir embora aonde tiver um bom retorno. O Fusquinha não. Eu tenho um Jimmyzinho lá que no meio da BR, se não vier ninguém, eu volto. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Nós falamos sobre a unção do suricato ontem, de ficar vigilante naquilo que vai trazer glórias para o Senhor, naquilo que vai honrar a razão pela qual ele veio aqui na terra. A razão que ele veio aqui na terra, a honra disso, não é investimento em templos, apesar de que a gente em luzes, não, mas é investimento em vidas. Vou repetir o que falei ontem. Eu estava somando os nossos valores financeiros, que é investido em missões, em vidas, fora da igreja local. Está em torno de 375 mil reais mensais. Se vale o mundo inteiro, então eu tenho que apostar. E queridos, 18 anos nós fizemos, na visão, 18 anos, Sabá? 18 anos. Vamos fazer o balanço. Em 18 anos, o time não perdeu, não. Não teve nenhum 7-1 no meio dessa trajetória, não. Então fica o Tite. Né? Você está entendendo? Negócio de trocar, vamos ver um negócio que é melhor aqui. Achamos aqui outro, vai colocando enfeite no bolo. A conversão continua naquele mesmo patamar, ou mais até. A gente não gosta de ser muito evangelístico, mas desde o tempo em que surgiu a visão, as conversões no domingo só vão crescendo. A consolidação só vai mais aperfeiçoando. De como não perder nenhum. Já voltaram até rebelde, em pranto de choro. Porque mesmo a gente localteado, a gente crê que esse sujeito vai voltar. É. Dois primos de Coré, um voltou, outro está voltando. Você está entendendo? Ou a gente trabalha em cima daquilo que a gente prega, ou a gente vai ficar contando história, porque dizem que quem não tem dinheiro, né? Nós acreditamos na consolidação. Você quer ver a sua igreja bombar? Você quer ver acontecer coisas poderosas na sua igreja? Então aposte na consolidação, no cuidado, na vida dessas pessoas. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho uma equipe, que é a única equipe que eu estou em cima lá, nem o presbitério de governo, eu faço, mas a consolidação eu estou lá em cima, olhando. No domingo, se está de acordo com aquilo que A gente usa como estratégia para não deixar escapar nenhum. Segunda-feira continua, na terça-feira eu tenho uma reunião, se você for lá, você fica enjoado de ver lá. Se é só isso, então vai embora que é só isso. Nós vamos sentar aqui. E o fulano? Converteu, ele mora lá. Quem foi que pegou ele e telefonou? Foi. Mas você sabe que se telefonaram mesmo? Sabe por quê? Porque às vezes a gente dá assim e confia. O cara diz, não, eu vou ligar, primeiro contato eu ligo. Só que ele fez tantas coisas que acabou esquecendo. Tem uma palavra que a gente cobra com amor e carinho, que se chama feed, diz o Ribeirinho Baque, né? Então, eu faço umas pegadinhas. Você está falando assim, mas isso é general? Não. Eu só quero ser um administrador fiel. Quando ele voltar, diga comigo, ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai prestar conta com quem está envolvido. Eu não quero ser um empregado. Eu quero ser sócio. A parábola fala o seguinte: ele chamou os empregados e deu os talentos, deu dinheiro. Depois que aqueles que reproduziram foram chamados de sócio. É muito diferente o sócio do empregado. O empregado chega no trabalho, se ele puder chegar, ele chega às 7h05. Se entra às 7 horas. Ele ainda fica lá enrolando. Aí outro diz, vamos entrar? Não. Mas para sair, se ele sai às 17 horas, ele sai 15 para as 17 e começa a arrumar as coisas dele. E 5 minutos antes já quer bater o ponto e embora. O empregado chega, as luzes estão queimadas aqui, ele chega assim, poxa, igreja, tudo escuro. O sócio entra, põe a escada e troca a lâmpada. Por quê? Porque o sócio tem participação no negócio daquele que é dono. Agora ele é sócio, ele é filho, é herança dele. Está me entendendo aí? Na igreja tem tudo isso. Tem gente que se posiciona como empregado o tempo todo. O lixo está ali, ele fala assim, poxa, que igreja, ainda fala assim uma palavra, que igreja porca. O sócio do dono vai junto o lixo e joga na. É o último que sai. Ele olha o culto assim, poxa, tem mais pessoas hoje, tem menos pessoas hoje. O empregado fala assim, ih, olha o culto. Quem está me entendendo aí, gente? Não é por isso que a gente tem que transformar os empregados em sócios, filhos do dono. Que tem muitos filhos do dono que é só de boca, mas não estão nem aí para o negócio do pai. Então a consolidação é uma das. Ah, meu Deus, quando eu vejo isso, tantas pessoas perdem por deixar de cultivar uma ferramenta tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Então por isso eu quero falar com você hoje à noite sobre essa palavra. Diga comigo, consolidação. Diga comigo, uma responsabilidade da igreja local. Queridos, vamos para o texto aqui. Mateus capítulo 4. Versículo 18 a 22, que diz, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes. Diga comigo, lançavam as redes. Lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco de seu pai, diga comigo, consertando as redes. A primeira equipe estava fazendo o quê? Lançando as redes. Diga comigo, lançando as redes. A segunda equipe estava fazendo o quê? Consertando as redes. E chamou-os. Então ele, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Queridos, deixa eu só aprofundar um pouco nessa questão de lançar e de consertar a rede. Todos nós temos essa tendência de expressar o desejo de pegar o peixe, de lançar a rede, porque nós queremos ver as boias. Nós chamamos, eu creio que aqui é o mesmo nome, da malhadeira, em alguns lugares, rede. Lá em Santarém é malhadeira, né? Aí a gente fica atento para aquelas boias ficarem assim, ó. Quando está assim, para cima e para baixo, né? Diz o caboclo que está até o talo de peixe. Aí a gente fica animado, vai lá e tira. Mas você sabe que existe um concorrente do pescador, que tem um lago em Santarém, lá chamado Lago Grande, que os caras estão matando esse concorrente. E quando o peixe engata na rede, se ele não for tão rápido de remo, ele perde o peixe que engatou lá. Porque chega um tal de boto, primo do golfinho, e ele chega lá, só deixa a cabeça do peixe. Ele é muito rápido, parece uma serra elétrica. Aí o pescador que já ficou, já pegou um sol bruto nas costas, fica invocado. E agora eles levam um rifle. Quando mexe assim, se aparecer aquela lombada aqui, já era. E mata o concorrente, porque senão não leva nada para casa. E o concorrente, ele faz um estrago, dois estragos. O primeiro estrago é comer o peixe, o cara só vai fazer caldeirada na cabeça. O segundo estrago, ele deixa um buraco na rede. Se o peixe engatou do outro lado, ele não é muito educado para dar volta por trás da rede para comer esse pé. Não, ele fura logo e rasga. E vai rasgando. E vai rasgando, rasgando. E uma hora não engata mais nenhum peixe, porque tem vários buracos. Queridos, eu vim de lá, eu sei o que estou falando, não estou inventando história. Aos 9 anos de idade, me tornei um piloto de canoa. Era piloto do meu pai, pescando aí no rio Amazonas. E a pior coisa para mim era consertar a rede. Eu liguei uma coisa com a outra. A pior coisa, muitas vezes, para os membros, para os líderes da igreja, Não é pegar os peixes, é consertar os buracos da rede lá de trás. Por que que era ruim isso? O meu pai parava a canoa na beira do rio Amazonas, que é Barrento, e alguns lugares não tinha árvores suficientes. Ele amarrava um pedaço da malhadeira num galho que ele via por ali, e desse lado não tinha. Quando tinha era uma benção, mas quando não tinha, ele me fazia uma árvore. Eu tinha que ficar segurando aqui a rede, e ele amarrava lá e depois colocava um banco, sentava e pegava a agulha, que é chamado de agulha, e ia consertar as redes. E eu ficava lá, no Ribeirinho, na época de... Como é que você chama aqui? Carapanã também? É. Lá os bichos vêm sem chamar, mas é o mesmo nome. Eu ficava assim, tinha que fazer força. A rede era 50 metros. Sentavam os três carapanã aqui. Como é que eu ia matar com as duas mãos aqui? E o papai disse, segura aí. Tá frouxo, vai mais para lá. E o carapanã ferrando, querido, só fazia assim, olha. Era só o que podia fazer. Por isso que a pior coisa era consertar a rede. E aí, depois que consertava todos os buracos, eu pegava o remo e batia aqui, ó, para poder, era unha de coçar, era o remo, porque não, aí eu batia assim para poder sair aquela coisa que coçava aqui da chupada do pernilongo. A gente voltava para pescar. Eu ia para pescar com meu pai, pensando mais no conserto dessa rede. Pensava em levar alguma coisa para a gente fincar lá, para poder eu não ser mais árvore, porque não era fácil. E queridos, essa história se repete hoje. O que é consolidação para você? Que conceito você dá de consolidação? Consolidação é, diga comigo, ter zelo, em fé agora, ter zelo com o novo convertido e firmá-lo bem e muito bem em Cristo. Eu duvido você encontrar uma mãe que saiu da maternidade, que acabou de ter um bebê, levou o bebê para casa, e o bebê, ele dá o primeiro choro, aquele choro brocado, aquele choro que precisa se alimentar. Digamos que aquela mãe, por uma razão e outra, não possa amamentar. Aí tem que fazer o leitinho. Será que ela vai dizer assim: ah, meu filhinho amado, te carreguei 9 meses. E agora, você vai dar seu jeito. A massinha está ali, o leite ali, vá lá e faça. Você vai encontrar uma mãe assim? Só a igreja que encontra o novo convertido, que é como uma criança, e faz isso. Você já viu aquela pessoa que se gaba que ganhou? Uma vez um pregador muito conhecido escreveu para mim: pastor, nós queremos ir aí fazer uma campanha. Eu estava num lugar, tinha 50 mil pessoas, não sei onde era, e nós ganhamos acerca de uns 5 mil pessoas. Ele era muito meu amigo, eu tinha liberdade, eu falei assim: o nosso problema aqui não é fazer filho, é criar os bichinhos. Fazer filho é gostoso, mas criar dá trabalho. É igual a conversão é um momento, é quando você vai chorando, entrega a vida para Jesus, mas manter esse negócio é uma vida. Manter a vida com Jesus é o tempo todo. É um casamento. Para casar, meu irmão, o cara pode ser até um cara feio, o mais feio do planeta. Mas é fácil casar. O difícil é manter o casamento. Ganhar pessoas na rua é fácil. Difícil é cuidar dessas pessoas. O cara feio arruma uma mulher fácil, fácil. Se tiver perna torta, se tiver nariz de apagavela, se tiver, se for tudo deformado, é só de comprar um Camaro. E a gata parece doidinha. E diz que ele é o homem mais bonito do universo dela. Mas, ei, o desafio é manter esse casamento 42 anos. Tenho 35 de igreja, 35 de discipulador, nunca mudei de discipulador, nunca mudei de igreja. Tenho 42 anos com a mesma mulher. Sete netos, dois bisnetos. Motor 6.0 turbinado. Não gosto de ir de avião para São Paulo, onde é o nosso quartel-general. Vou de carro, tiro 3 dias e meio. Já fui só em São Paulo esse ano 7 vezes. Por perto de São Paulo. A estrada é aquela joia, e você sabe, a BR-163. Meu cabelo de branco fica amarelo. Poeira. Mas você está entendendo, querido, como é que funciona? Você não vai ver isso. Você não vai ninguém, mas é só a igreja que faz isso. A igreja se gaba. Eu nem gosto de dizer que nas pregações que a gente faz no domingo, que eu estou ganhando aquelas vidas, que não é eu que estou ganhando. Quem traz é as células. Os caras já batalharam, já pegaram carão na porta de pessoas, mas aí trouxeram aquelas pessoas, aí eu vou dizer que eu ganhei. Não. Os caras que fizeram todo o trabalho. Eu só sentei na mesa. O almoço já estava pronto. Eles compraram e cozinharam. Quem? Os líderes de célula. Mas, queridos, vamos voltar para lá. Como nós perdemos oportunidade? Você fala assim, qual é o segredo desse crescimento? É Isaías capítulo 6 e o verso 1. Os serafins tinham 3 asas, 2 cobriam o rosto, simbolizando adoração, 2 os pés, reverência. Só que tinha 2, e ó, diga comigo, trabalhava, trabalha que o negócio funciona. Se ficar só ali, adorando, orando, e não sair para trabalhar, não sair para bater na porta, não sair para consolidar, não sair para ver cheiro ruim. O que é cheiro ruim? Eu tenho 2 netinhos que quase ficam lá em casa muito tempo. Ah, mas é tão gostoso quando estão cheirosinhos. Pastor Leôncio diz que o sinônimo de avô é besta. É impressionante que eu concordo com ele, porque eu nunca vi, rapaz, a gente fica tão besta por causa de neto, mas tão besta. Quando é filho, a gente fala, não, o papai não pode agora comprar isso e tudo, e a gente vai convencendo nossos filhos. Quando é neto, põe banca, querido. Eu quero o Homem-Aranha, mas não quero aquele barato, eu quero aquele que... E a gente vai para viagens pensando mais no Homem-Aranha do que nas conferências. Leôncio contou uma história interessante. O Genildo é avô agora, né? Não é legal, cara, ser avô, né? Meu irmão. Os dois ficam lá, cheirosinho. Aí a minha esposa fica lá na ponta e os dois ficam aqui. Eu cheiro um, ela cheira outro, cheira e aquela coisa, a gente brinca e tal. Até que a gente para. Aí eu digo assim, eu vou tomar água, ela já sabe que eu quero, olha, lavar. Porque alguém fez o que não deveria fazer naquela hora. Ela disse, não, não, não, fica aqui, me ajuda. Vai pelo menos pegar os lencinhos umedecidos aí, vamos, né? Por quê? Quando fede, aí vê qual foi dos dois, chego lá. Não, esse... Aí, ela leva mais jeito, mas eu pelo menos tenho que estar lá. Pega esse aqui, pega esse aqui, pega esse aqui. Fica de longe. Essa é a igreja. Quando você ganha para Jesus, que o cara está respondendo, ei, você levanta o troféu e anda com ele, ele vem na igreja contigo, dá uma bênção, e de repente ele pisa na bola. Fedeu para você. Cadê o fulano? Não veio mais com você? Para a igreja? Não trouxe mais? Eu acho que ele não... Olha a nossa desculpa. Eu acho que ele não fez uma decisão de qualidade. Vai limpar o que ele borrou. Porque a rede vai continuar furada. Agora você tem que limpar. Porque ele... pode continuar sendo, pode não, ele continua sendo, continua estando dentro do plano de Deus. Pode estar fora do seu, mas Deus quer usar a tua vida para entalcar o bebê. Diga-se, o bebê vai cheirar de novo. Diz o IBGE que tem 40 milhões de bebês fedidos aí, que a igreja deixou desviado. Se isso é verdade, nós estamos devendo. Estamos devendo. Querido, a consolidação é algo fenomenal. Eu tenho um prazer de olhar hoje discípulos meus. Pensa em discípulos que se borraram, mas se borraram mesmo. Daqueles que fedem de longe. Daqueles que comem castanha com ovo. Mas eu insisti na limpeza. Tenho lá que é diretor da base em Curitiba. Cara do Lago Grande, a única capital que ele conhecia era a capital do Peré, um sítiozinho que tem lá. Hoje tem até esposa, é líder de base. Tinha um que se borrava tanto que ele tinha disenteria crônica. Fugia das minhas mãos. Eu ia atrás. Cadê? O Leôncio dizia assim: rapaz, ele está congregando aqui. Apareceu por aqui. Eu chegava lá, trazia de novo. Trabalhei, limpei. Hoje é diretor da base em Cuiabá. Moreninho lá está arrebentando. Alugou um prédio quase do tamanho desse aqui, ou do tamanho desse aqui. Está mudando agora em novembro. Está chegando a 500 pessoas. Tem vários núcleos na cidade. Querido, talvez aquele que iria fazer estrago para o diabo numa capital ou até mesmo numa cidade, foi aquele que nós limpamos da nossa frente, que estava dando muito problema. Diga comigo assim: discípulo se faz, não encontra feito. Se faz, e de fazer, fazer, fazer, fazer, que o cabra muda. É. Mas a gente não quer limpar. Pior que quer crescer. A gente quer crescer. E nós começamos a implantar essa cultura de cuidado. Que agora, para desfazer isso, queridos, a carreta é grande, vai dar trabalho. E não tem como, porque é isso que traz a resposta daquilo que Jesus tanto pediu para nós fazermos. E olha para mim, eu vi uma cena que eu fiquei, meu Deus, às vezes a gente aprende até com ovelha. Converteu um rapazinho lá na igreja, por sinal, meu cunhado, e deram um discipulador para ele. Só que o meu cunhado era viciado, bebida. Aí deram um discipulador para ele. Esse discipulador, irmãos, é um cara guarda-roupa, 1,90 m. O vulgo dele lá no mundo era Lobão. Cara marrudo, grande. E ele ia buscar. Olha só o segredo. O novo convertido, quando ele converte na praça ou no lugar, sabe o que a gente faz com ele? Olha, o endereço da igreja é na BR, tal, tal, é lá, pode ir. Você já viu a mãe falar isso para uma criança? O novo convertido é um bebê, cara. Ele não sabe das coisas que a gente sabe. O novo convertido do teu lado, quando tu dá um aleluia, ele se espanta, ele não sabe o que é. Quando tu fala glória a Deus, ele olha, ele vai aprendendo. Quando você fala está amarrado, ele olha assim para você. Está aprendendo. É presa fácil. Quando ele vem da casa dele, é uma presa que tá marcando toca. Ele vem, se os amigos estiverem lá, se ele não tiver um argumento forte. Eu sempre que ouvi isso, querido. Ele volta para a mesa do bar. E depois a igreja está falando, ele não fez uma decisão de qualidade. Sai para lá, jacaré. Querido, não é assim não. O meu cunhado, a gente, claro que você não vai estar pegando a pessoa lá até Jesus voltar. Mas os primeiros passos, faça o investimento na vida daquela pessoa, que é o único valor que você vai ver lá no céu. A pizza que a gente investe depois do culto, no outro dia, ela sai por lugares escusos. Paga o ônibus do novo convertido e vem com ele, se não tem carro. Estou falando porque eu comprei um carro para isso. Tinha um Fusca, não estava tão legalizado a minha cidade na época. Mas o meu Fusca, cheguei a trazer 9. Claro que não adulto, porque lá é o seguinte, a família assim, pastor, venha pegar a gente. A gente pensa que é só o casal. Aí quando de repente vem 7 filhos. Pastor Elcio lá em Cuiabá tem 21 irmãos. Ele não sabe qual é a posição dele nesses 21. E agora tem que vir. Quem sabe o que é facão de Fusca aqui? Um dia vinha com 9. O Fusca chega, vinha assim. Chegou na esquina, fez um buraco, tá, pá, quebrou o facão. O novo convertido vai te ajudar? Não, ele fica assim, olha. E se tu demorar muito, ele faz assim, ó. Eu tive que correr, fazer uma distribuição, tipo época de eleição, né? Dando R$1 para o ônibus aqui, outro para ali, outro para ali, outro para ali, para ali, para ali, para ali. Para ir de ônibus, para não perder. É um investimento que tu vai ver lá no céu. Tu vai ver esses filhos um dia. Deus está honrando, eu chamo isso de sacrifício, porque a minha gasolina que eu investia no domingo não tinha para mim o trabalho na segunda. Na segunda eu ia, olha. Eu nunca escrevi ao serviço do rei lá atrás, mas eu colocava a serviço do rei, porque tem gente que escreve e não coloca a serviço do rei, a não ser do Rei Leão. Comprei um carro para usar para Jesus. Não traz nem a mãe dele. Você está entendendo? Então é importante, querido, você valorizar. Aí esse lobão estava lá, foi buscar o meu cunhado e foi atrasado. E o meu cunhado, né? Se ele não vem hoje. Não vem hoje não, não vem. Pegou a Bíblia dele, foi embora para o Tadel. Ele tinha que passar justamente no barzinho que escravizou ele por quase 30 anos. Tinha que ficar ali. Quando ele passou no barzinho, os caras viram ele com a Bíblia, sentado lá. Falaram, ei Gilberto, que tu vai para onde? Ele disse, para a Igreja da Paz, eu converti. Que isso, rapaz? Não, peraí, eu não acredito. Vem contar novidade, toma a última, aqui, pastor não está aqui. E ficou assim, não. Quando o cara começa a olhar assim, ó, não. Não. Já era. A mira da R15 do capeta está bem na nuca. E ele fica encantado. Não. Vem aqui, cara. Vem conversar com a gente. Não. Não, não, não. Não sou mais disso. Mas está indo para lá. E sentou. Nessa altura o lobão vai lá. E falaram, e já saiu. E o lobão saiu, parece que estava sabendo que alguma coisa errada estava acontecendo. Quando o lobão passa lá perto, ele vê ele sentado. Não tinha descido nenhuma redonda ainda. Quando o lobão viu e saiu do carro, ele deu uma mãozada na mesa. E chegou e falou assim, quem deu bebida para ele? Aí todo mundo, não, não, não, não, não, não. É? Canhain, canhain, canhain, canhain. É? Aí ele disse, bora, meu. Para a igreja. Pegou ele. Entra no carro. Você fala, que ignorância. Queridos, o que você acha que o Davi fez quando veio aquele urso? Será que ele brincou com o urso? Sai, urso, do meu jardim, deixa os gafanhotos vir. Foi assim? assassinou o urso. Aqui não. O leãozinho. Lá vem o leão. Show, leão. Show, leão. Show, leão. Foi isso? Ele partiu para a briga. A minha ovelha não. Arrema, arrema. Quantos ursos já tirou da sua mão? Quantos o leão já arrebatou da sua mão, que não está mais com você? Deus confiou, e até talvez ele falou assim para aquele novo convertido: vou mandar o meu filho aqui. Aí você foi o canal de Deus, e depois entregou de bandeja, engordou, ganhou uns quilinhos e entregou para o leão. O leão levou. Até hoje você só sabe da história, mas nem a ovelha viu mais. Queridos, se você é sócio, você vai partir para a luta espiritual. Se você é empregado, você vai inventar alguma coisa como essa. Ele não fez uma decisão de qualidade. É isso mesmo. Achei uma saída. É. E queridos, essa é a nossa luta. Quantas ovelhas tem convertido? Nós gostamos de nos gabar, dizendo: olha, eu estava lá, converteu tantas. Eu estava no lançamento no Rio de Janeiro, quando uma cantora chamou lá para frente, foi umas 100 pessoas aceitar Jesus. No final, sabe o que ela disse? Para o novo convertido que não sabe nem andar ainda: olha, procure uma igreja perto da sua casa. Quer tomar o gagal, o leite? Vai fazer. Aí aumenta aquela estatística do IBGE. Por quê? Todo mundo quer fazer, mas não quer jogar talquinho no bebê para ele sempre ficar cheiroso. Um dia ele vai parar, ele vai crescer, ele vai fazer isso com outro, e outro com outro, e vira uma bola de neve, e a igreja chega a 60 mil pessoas que estão dentro. Eu achei interessante, pastor Jacques, que a pesquisa que fizeram, eu nem sei, eu estou meio por fora, mas foi em cima de presença de pessoas frequentando o culto. Porque é uma coisa você ganhar milhares, é outra coisa os milhares estarem sendo alimentados aonde você está trabalhando. É. Você sabia que até Jesus precisou ser consolidado? É. Até Jesus precisou ser consolidado. Eu não sei, mas talvez iria complicar. Você quer ver quem consolidou ele? Mateus 2, 13 a 23. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. José era uma espécie de pai e consolidador, discipulador daquela criança. Quem era o predador que estava lá na espreita para acabar com Jesus? Hã? Herodes. Fez todos os planos, Vamos começar a matar essas crianças todinhas. Quem sabe ele vai rodar no meio. Aí o anjo consolida: José, te manda com ele, cuida dele, vai para outro país, sacrifica. Eu acho que muitos de vocês já foram do Egito para Israel de ônibus. Eu achei já que demorou, imagine de burrico. Vai, leva ele, sobe montanha, desce montanha, anda nas pedras, vai, sacrifica, sacrifica, que esse é o meu profeta que vai salvar o mundo. Você pode estar com uma pessoa que Deus te deu, que vai ser aquele profeta útil para milhares de pessoas, não sei, em algum lugar. O profeta foi guardado, ou o leão guardou ele? Ah, querido, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Ah, pastor, eu já ajudei, olha, já estou com um ano ajudando esse discípulo, ele está dando problema. Sim, querido, ele vai parar um dia. Quando Jesus voltar, ele para de ter problema. Que até hoje eu dou problema para o meu discipulador e tenho problema dos meus discípulos. Todos nós. Está entendendo? Então, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Morreu Herodes, o anjo aparece de novo a José e diz: dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Volta de novo. Consolidação é você estar atento nas mãos de Deus, porque Deus tem projeto e plano para cada um de nós. E os planos têm que acertar no alvo certo. Ele quer concluir. O nosso Deus é o Deus do acabamento. Ele começou uma boa obra e Ele há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Você crê isso? E lá vem José voltando, e de repente, olha, se levantou outro Herodes Júnior. Está com o mesmo propósito. O José talvez falou: ah, já pensei que já tivesse acabado esse negócio. Quando vai acabar? Oh céus, oh terra. Queridos, enquanto estiver vulnerável, continua guardando aquela ovelha, continua investindo. Claro, ela vai crescer, ela vai começar a entender, e vai ser o tempo que ela vai fazer isso com outra pessoa, e você vai pegar outra pessoa e também semear. Não pense que eu não dei trabalho. Ah, querido, se o pastor Timóteo, que é o nosso pai aqui, pai do Sabá, pai do Genildo, tivesse agido como eu acho que ele deveria ter agido naquela época, eu não estaria aqui, cara. Eu não sei se esses irmãos estavam no dia que a gente estava lá e fizemos um assalto na casa do Timóteo, que comemos toda a comida na casa dele. Limpamos a geladeira todinho. Corremos lá para o quarto. Quando eles chegarem da igreja, aí vão mandar a gente embora? Aí a gente vai mesmo. Aí. Chegaram lá, não falaram nada. Só vi assim um pessoal andando. Acho que compraram comida de novo. Eu comi 1 quilo de queijo da Ângela. Sinceramente, era bem magrinho assim. mandei-lhe ferro num queijo prato assim. Aí Timóteo chegou, entrou no quarto, a gente estava tudo assim com a cara de sem vergonha lá, mas ele não falou nadinha, falou nada. Disse assim: vamos fazer o nosso devocional. Quando começamos a fazer, começou a chorar de um por um. Aí eu não deixei nem lhe perguntar nada. Eu disse assim: amanhã eu trago o queijo de volta. Ele abraçou a gente, riu, continuou devocional. Se ele fala assim: esses caras não querem nada, estão dando muito trabalho, lava daqui. Sai todo mundo, bando de ladrão. Vocês não converteram, não. Não estaria aqui falando para vocês hoje. Sei onde eu estava. Queridos, quando está cheiroso, está cheiroso. Mas quando você fede, você tem que tapar o nariz, mas não sair do lugar. Continua lá. Porque o bebê vai ficar cheiroso de novo. Enfim, acabou o momento da descida e subida do José. Mas o que me impressiona mesmo foi o caso de Moisés. Meu Jesus amado, só para ele nascer foi uma confusão de parteira, parteiro intermediando com o faraó e as leis rodando, e por fim Moisés nasceu são e salvo. A criança cresceu. Quando o bebê cresce, cada vez o choro é mais alto. Não podia fazer barulho. Se tivesse barulho lá e eu ver se era homem, se fosse homem. Aí o bebê chorando alto, chorando alto. Só tem um jeito. Faz aí uma embarcação aí. Calafeta, não deixa entrar água. Põe o menino aí. Colocaram. E ele foi embora. Só ele. Amém? Amém nada. Foi uma pessoa que deu valor no poder da consolidação. Na hora que deixaram o barquinho assim, ela vai atrás. Olha o discipulador. Aí parou, uma naja, lá no Egito, uma naja. Crocodilo. Às vezes, nosso discípulo está passando um problema. E aparece uma pomba gira. Oh, só falta fazer assim. Oh. Deixa só ele para lá. O Nilo era um palco de crocodilo, de naja, por causa do trigo que era cultivado e chamava esses bichos piçonhentos. Mas a discipuladora não abre mão do seu discípulo. De repente, o barquinho apita, está chegando no porto. Pi, pi. Pegar passageiro? Não. Tem uma celebridade lá. Celebridades estão lá, conversando. De repente, elas olham assim: olha, curiosidade. Ai, um bebê e tal, aquela. E agora? Mas é hebreu, olha o pano aqui, agora o que a gente faz? Quem poderá cuidar? Se a discipuladora não está lá, para quem ia aquele menino? Mas Miriam, eu sei quem pode cuidar. E sabe quem ela apontou? Quem gerou. A minha mãe dizia assim: quem pariu Mateus que acalante. Você gerou, então cuide. Pastor, ganhei uma alma para Jesus. Está aqui, pastor. Sai para lá, jacaré. Cuida tu mesmo. E sabe o que aconteceu? Entrou na história a primeira tempo integral no reino de Deus. Chama que vou pagar o salário dela. Veio, levou o bebê e começou a contar as historinhas verdadeiras. Eu posso imaginar que aquela mãe, vou te contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a razão por que nós estamos aqui. Você é descendente desse povo valente, desse povo que tem promessa, desse povo. Encheu a cara do discípulo de palavra. Quando cresceu, que ele já estava com aquela voz chamando, papai. De adolescente, aquela voz, meio, mamãe. Já era o momento de entregar. Foram levar aquele adolescente que estava já sendo discipulado. E foi oferecido o melhor para ele. Eu posso imaginar que a rainha diz: ô Moses, entra, seja bem-vindo. Olha, nós temos um carro preparado aí. Rodão, cavalo, manga larga, daqueles árabes. E tu vai passear lá na praça e dá uns cavalos de pau. A roda, ela é assim, rodão. Aí as patricinhas vão dizer: Moses! Sabe o que a Bíblia diz? Que ele recusou isso. Ele recusou ser filho da filha de Faraó. Por quê? Discipulado! O teu discípulo se encanta com esse mundo? Alguma coisa está errada. A mãe de Moisés não perdeu para o mundo, não. Deu uma chave e prendeu o menino no reino. Qual o seu discípulo lá que está fazendo você correr atrás porque ele está encantado com a mulherada do mundo, com os carros do mundo, com as festas do mundo? O que é ensinado para esses discípulos? Será que o reino está perdendo? Será que o reino é sem graça? Será que o Deus que nós estamos servindo é um Deus perdedor? É um Deus que só quer tomar coisas boas? Alguma coisa está errada. Porque se você pegar um discípulo, eu fui discipulado assim, queridos, eu nunca vi um pastor Eibe chegar um dia dizendo: olha, esta vida com Jesus é muito difícil, olha, eu estou te discipulando, mas o negócio aqui, guerra é guerra. Sabe por que hoje eu estou aqui também? Toda vez ele chegava: essa vida com Jesus é maravilhosa, eu tenho só 19 anos, ele dizia, eu tinha 22, eu tenho só 19 anos, e sabe, cada vez fica mais gostoso. E eu ficava olhando, digo, pô, eu quero isso, e ele contava os sonhos, o que ele tinha para fazer em São Paulo, naquela época, eu estou falando de 1982, 81, que quando eu converti, e contando os sonhos que ele tinha, e contando o que ele aqui ia acontecer, e aquilo foi entrando. Eu quero te dizer uma coisa, queridos, esse mundo há 35 anos nunca me encantou, nunca eu fiquei encantado por esse mundão, A ovelha está nas tuas mãos. O fazer está contigo e comigo. O fazer discípulo. É isso que você quer? Fique em pé. Para terminar, só quero fazer uma confissão de fé aqui. Aí de onde você está mesmo. Pega sua mão direita assim, ó, para cima. Fala comigo: Senhor Jesus, hoje é o dia. O capeta vai ver o que é bom para tosse. Em nome de Jesus, eu creio que a história da minha vida, no que diz respeito à consolidação, vai agora entrar em cena. Eu não vou negociar jamais.